Pois, queridos, nós vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus com o presbítero Jorge. Falei agora, certo? Jorge, de Campo Grande. Ele vai nos trazer a mensagem da Palavra do Senhor. Quero cumprimentar os queridos com a paz do Senhor. Amém? Muita alegria de estarmos aqui contemplando este culto abençoado. Deus tem um plano, queridos, nessa noite. Não sabia que ia pregar, mas tem um que sabe todas as coisas, que é onisciente, onipotente, onipresente, que é Deus. E a Bíblia diz, ontem nós tivemos aqui uma escola bíblica, o obreiro tem que estar preparado, manejando bem a palavra da verdade. E Deus nessa noite quer falar conosco. Abra a tua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 3 e versículo 17. 2 Crônicas, capítulo de número 3 e verso 17. Estou aqui, queridos, por dois motivos. Um, saímos sexta-feira de Campo Grande e o Espírito Santo falou comigo, com a minha esposa, para nós ficarmos um pouco mais aqui para fazermos um investimento na nossa vida espiritual. Se tem um investimento que você tem que fazer na sua vida espiritual, a gente investe em carro, em casa, em conta bancária, invista no reino de Deus e Deus vai estar abençoando a tua vida. E eu quero agradecer a Deus também que eu estou dando um passeio a ela, porque Efésios 4, 2, parte B diz, suportando-vos uns aos outros em amor. E por 9 anos ela está me suportando e eu falei para ela que ia dar um presente para ela, um passeio. Então por isso também que nós estamos aqui e eu quero parabenizar minha esposa e dizer que ela é fundamental no meu ministério e na minha vida e dizer que eu a amo, pois ela me deu muitas alegrias até aqui. Deus abençoe a minha esposa. Aqueles que puderem se colocar de pé, eu quero pregar uma mensagem cujo tema é Duas Colunas do Templo de Deus. Repita comigo, Duas Colunas do Templo de Deus. Diz assim, verso 17, levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. Chamou o nome da que estava à direita, Jaquim, e da que estava à esquerda, Boaz. Coloque a tua Bíblia em cima do teu banco e vamos fazer uma singela oração. Queridos, para que Deus fale conosco, precisamos abrir a nossa mente, que é a fonte do intelecto, do conhecimento, mas precisamos abrir o nosso coração para que a semente caia na terra boa que Jesus falou em João capítulo 13. O coração é uma terra. Vamos falar com Deus neste momento. Querido Deus e amado Pai, o Senhor é o dono do conhecimento, o Senhor é o dono de cada vida que aqui se faz presente. Ninguém das que estão aqui, ó Pai, estão aqui por acaso, porque o acaso não existe. Tudo é obra da sua criação. Tudo que existe no mundo, tudo que nele está habitando, é obra da sua criação. Querido Deus e amado Pai, como já foi proferido aqui nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, que o rio da tua presença, ó Pai, o rio que habita a cidade do Altíssimo, o rio, ó Deus, de Salmos 46 e 10, possa estar entrando, ó Pai, adentrando, ó Pai, e revelando a tua palavra ao nosso coração, o rio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, agora, na hora que estivermos pregando, ó Pai, que vidas estejam sendo curadas, ó Pai, que vidas estão sejam libertadas, Senhor, que vidas estejam sendo, ó Deus, agraciadas pelos dons do Teu Espírito, ó Pai. Muitas pessoas chegaram aqui dizendo, hoje é meu último culto, eu vou parar. Não, você não vai parar, porque você é coluna do templo de Deus. Você não vai parar, porque Deus tem uma obra profética na tua vida. Deus, em nome de Jesus, agora, ó Deus, que a força sobrenatural que há em Ti, ó Deus, esteja sobre as nossas vidas, ó Pai, e que o Senhor me use com muita misericórdia e com muita graça para ocupar essa tribuna e falar somente aquilo que o Senhor quer. Repreenda toda a força do mal, todo o cansaço, ó Deus, toda doença, ó Pai, mental, em nome de Jesus, nessa noite, faça um grande milagre aqui para a honra e glória do Teu nome. Quantos creem assim, digam amém. Glória a Deus. Estava eu ali no banco, queridos, adorando a Deus, e disse ali no hotel, falei, Pai, eu não quero nem pregar, eu só quero adorar nessa noite. Mas quando Deus quer que a gente pregue, a gente tem que pregar. Estava eu adorando a Deus no banco e Deus falou ao meu coração, pregue esta palavra, duas colunas do templo de Deus, duas colunas que eram apenas, parecia que eram apenas coisas que estavam para embelezar o templo de Salomão. Eram duas colunas muito parecidas com essas daqui. Eram duas colunas que ficavam, queridos, entre o átrio e a escadaria. Eram duas colunas que não tinham uma função, vamos dizer assim, de segurar o templo na sua estrutura, na parte de dentro. Mas aquelas duas colunas, elas tinham um significado muito tremendo e muito importante. Quando a Bíblia fala de coluna, ela fala de sustento. Quando a Bíblia fala de coluna, ela fala de suporte. Quando a Bíblia fala de coluna, fala de segurar, de estruturar. Eu quero dizer aqui profeticamente, através do Espírito de Deus, que você é uma coluna na mão do Altíssimo. Que o que você tem que fazer, ninguém vai fazer por você. O que você tem que fazer na face da terra, os dons que Deus te deu, é para você usar enquanto você está vivo. Porque para a sepultura, para onde nós vamos, queridos, não há obra, não há ciência e não há coisa alguma. Faça o que Deus está mandando você fazer ainda hoje, nesse dia, antes de raiar o sol. Faça, querido, porque Deus quer que você trabalhe na sua seara enquanto Ele está te dando fôlego de vida. Você não é qualquer coisa, você é coluna. Tem pessoas que estão achando que são entulhos de Deus. Tem pessoas que vêm para a igreja arrastada. Tem pessoas que vêm para a igreja achando que não é nada. Ei, eu quero te dizer pela palavra de Deus que você é algo que guarda, que estrutura, que fundamenta e que está erguido na face da terra para abençoar vidas e para profeticar milagres do Senhor na face da terra, querido. E aqui nesse texto de Crônicas, Crônicas são histórias, são contos que diz a parte da Bíblia, são as histórias do povo de Israel. É toda a história contada profeticamente, revelada pelo Espírito Santo acerca da história de Israel. E nós vemos aqui, queridos, duas colunas que eram de suma importância no templo de Deus. Aqui estamos, aqui nesse texto, a primeira coluna que ficava à direita e o seu nome era Jaquim. Se você for em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 24, você vai ver que esse nome Jaquim também era Jaribe, filho de Simeão. Interessante, queridos, que se você for na Bíblia, em Gênesis 46 e 10, este homem, Simeão, que era um dos filhos de Jacó, tinha cinco filhos e Jaquim ficava no meio. Daqui já revelar a palavra ao nosso coração, que nós devemos ficar no meio. No meio de quem? No meio das pessoas, no meio da sociedade, no meio da escola, no meio da faculdade, no meio do seu trabalho, no meio da vizinhança. Ei, você foi salvo, você foi chamado para ficar no meio dessa terra, profetizando, abençoando, fazendo a obra do Senhor. Não se esconda numa caverna, não se esconda dentro de um navio, porque Deus vai te encontrar, vai te pegar pela mão e vai fazer de você um grande sacerdote, uma grande sacerdotisa na presença dEle. E Jaquim, querido, estava em Gênesis 46 e 10, ali na nomenclatura dos nomes, no meio. Jaquim significa no hebraico, ele confirmará ou ele sustenta. Coisa tremenda, Jaquim, queridos, era uma coluna do templo de Deus. Significa confirmação, significa sustentabilidade. Quando Deus te chamou, queridos, lá em Romanos capítulo 8 e verso 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que saíram do reino das trevas para o reino da luz. Ninguém pode te condenar, nenhum martelo do juiz dessa terra pode bater contra a tua vida. Sabe por quê? Porque há sobre a tua vida um sangue que é carmesim, um sangue que é puro, um sangue que não tem pecado, um sangue que não tem mancha, um sangue que vai te levar para o céu, queridos. E Ele te levanta e te sustenta e te confirma nessa noite como um sacerdote, como uma sacerdotisa, para que você vá aos campos, aos valados, aos hospitais, aos presídios e pregue a palavra dEle, porque lá dentro desses lugares tem homens e mulheres que serão salvos e erguidos, porque hoje eles estão entre os monturos e necessitados da terra, mas amanhã estarão assentados entre os reis e príncipes dessa terra, para pregar as boas novas de salvação. Mas quem vai até eles? Nós vamos até eles, nós vamos até eles. Vocês estão entendendo a mensagem? Quem está entendendo a mensagem, levante a tua mão ao céu. Você é sacerdote, você é sacerdotisa na presença de Deus. Aleluia, Senhor. Jaribe, queridos, era um sacerdote. Enquanto profeta, é o representante de Deus diante dos homens, O sacerdote é o representante dos homens diante de Deus, enquanto o profeta, ele é um homem que ele traz a palavra profética de Deus aos homens. O sacerdote, ele é alguém que está no meio dos homens e está intercedendo por esses homens. A Bíblia diz que só há hoje um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,15. Jesus Cristo está diante de Deus intercedendo por nós. Mas quem está diante do mundo intercedendo pelas pessoas que aqui estão, orando, pagando um preço, somos nós, queridos, a igreja do Senhor Jesus. E quando então foi erguida essa coluna à direita, chamada Jaribe, ali no Oriente, no templo de Salomão, é para que quando todas as pessoas passassem pelo templo e a vissem do lado de fora, pudessem lembrar: Jaribe era um sacerdote, era alguém que intercedia pelo povo, era alguém que orava pelo povo, era alguém que sacrificava pelo povo, era alguém que abençoava o povo. Quando as pessoas aí fora te virem, vão te ver como um abençoador, vão te ver como um sacerdote que intercede, vão te ver como alguém que paga o preço pelo povo, não praguejando, não duvidando, não falando mal do irmão, não, mas torcendo pelos sonhos dele, torcendo pelo crescimento dele, torcendo pelo crescimento da igreja. Se ele chora, você chora com ele; se ele se alegra, você se alegra com ele; se ele cai, você é o amigo que levanta; se ele está de pé, você é o amigo que ajuda onde está de pé. Deus te levanta, queridos, Deus te levanta para que você seja uma coluna sacerdotal e que intercede pela vida do teu irmão e pela vida de todo este mundo. Mas muitas pessoas ainda não entenderam isso. Muitas pessoas do século 21 estão numa igreja, tem um cartão de membro, tomam ceia, dizimam, ofertam, mas não querem ser sacerdotes. A irmã acabou de cantar Casa de Deus. O apóstolo Paulo disse essa frase: nós somos casa do poder de Deus. Você não é qualquer um. Você não é um mendigo espiritual. Você é filho do Altíssimo, coroa da criação de Deus, estandarte de Deus. Você é o diadema da criação de Deus. Você é coisa tremenda na mão do Altíssimo, querido irmão e querida irmã. Valorize o teu ministério, valorize o seu sacerdócio, e que vai ver o que Deus vai fazer no seu ministério, na sua vida, enquanto passares aqui pela face da terra. E tem pessoas se perguntando: Deus, por que tu não me abençoas? Por que o Senhor não tem feito milagre na minha vida? Por que o Senhor não tem feito isso que eu tenho te pedido? E muitas vezes, nós, ao invés de fazermos como Jesus, que quando ficou perdido durante um dia, segundo a visão de seus pais em Jerusalém, perguntaram-lhe depois de um dia e falaram: filho, onde estavas? E ele falou: pai e mãe, eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Sabe por quê? Aqui abre uma revelação espiritual. Quando cada sacerdote, cada Jaribe cuida dos negócios do pai, Deus cuida dos negócios dele, Deus cuida da vida dele, Deus cuida da família dele, Deus cuida da casa dele. Receba essa palavra profética nessa noite, meu irmão. Cuide das coisas de Deus e Deus vai cuidar das suas. Invista no reino de Deus e Deus vai investir na tua vida. João 15 diz isso claramente no versículo 16: não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi e vos dei nome, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Quando nós somos chamados, quando nós somos escolhidos, Deus nos dá um novo nome, Deus nos capacita, Deus nos respalda, Deus nos sustenta, e então nós temos crédito. E quando passamos o nosso cartão de crédito lá no céu, Ele nos ouve, Ele nos abençoa, porque nós estamos fazendo a chamada dele na face da terra. Você é sacerdote, você é coluna do templo de Deus. Levante a tua mão ao céu, levante a tua mão ao céu por 10 segundos e adore ao Senhor e fala: Deus, hoje nessa noite eu quero sair daqui cheio da tua graça. Eu quero sair daqui, Senhor, para pregar, para falar, Senhor. Tem pessoas lá no meu trabalho que ainda não conhecem, ó Deus, o teu evangelho. Tem pessoas lá na faculdade, na escola, que nunca me viram pregar, mas nessa noite o Espírito Santo te renova, te restaura e põe palavras no teu coração para você ser um sacerdote lá naqueles lugares. Aleluia. Glória a Deus. Vejam só, se você for lá em Gênesis 46:10, Jaribe encontra-se na nomenclatura dos nomes, no meio. Mas a gente vive dias, pastor Edivaldo, e eu vi aquela sua mensagem na TV sobre imperialismo, lembra? Lá em Campo Grande. Tem pessoas que hoje querem fazer da magnitude da palavra de Deus 1.500 anos para construí-la através do Espírito de Deus, 100 milhões de pessoas mortas pela palavra de Deus em toda a história da igreja, milhares de sofrimento, milhares de escárnio, e o maior deles foi Jesus na cruz do Calvário. E hoje tem pessoas querendo não mais ser um sacerdote de estar no meio, mas estar nas cadeiras, estar nos palanques, estar nos holofotes. Ei, quem tem que brilhar é Jesus Cristo. Quem é a estrela de Davi é Jesus Cristo. Quem é a estrela é Ele. Deixa Ele brilhar. Fique apenas no meio fazendo a obra do Senhor, e Deus vai abençoar tudo que você pôr a mão. É no meio dos fracos, como diz o apóstolo Paulo, é no meio dos pobres, é no meio da igreja, é no meio, é no meio, é no meio que Deus vai abençoar a tua vida e o teu ministério. Nós vivemos uma época em que queremos fazer um sacerdote igual um papa dentro de um carro móvel blindado, mas Deus está levantando uma geração profética. E essa geração está sobre o Brasil, vou te falar, fundamentado na Bíblia. Em 1948, um homem assinou o decreto para Israel voltar a ser nação, Oswaldo Graça Aranha. A Bíblia diz, querido, no Salmo, se não me foge a memória, Salmo 112, que diz assim, que Deus abençoará aqueles que abençoarem Israel. A nação do Brasil abençoou Israel se tornar nação depois de quase 20 séculos. Então, há uma palavra profética sobre essa nação, que sairão sacerdotes e sacerdotisas pregando nos quatro cantos dessa terra, e nessa igreja daqui, pastor Edivaldo, vai sair muitos pregadores, muitos missionários, muitas profetisas, muitos profetas. E quem quer que isso aconteça, põe a tua mão para o céu e receba essa palavra profética. Deus levanta nessa igreja, em todo o Brasil, em todo o mundo, muitos missionários que vão para a Europa, que vão para a África, que vão para a Ásia, que vão para a Amazônia, que vão para o Alto Xingu. Receba essa palavra também, e que vão para todos os cantos dessa terra. Receba essa palavra profética. Deus levanta sacerdote nos nossos meios nesse dia. Deus levanta uma geração que quer impactar, uma geração que não quer ser cristãos muleta. Sabe o que é o cristão muleta? É aquele que vive com o outro segurando ele, senão ele não consegue andar. Não, Deus vai levantar uma geração de cristão palmeira, não palmeirense, viu? Cristão palmeira, aquele que vai para um lado, mas não quebra, aquele que vai para o outro, mas não quebra. Sabe por quê? Porque a coluna, o tanto que ela cresce para cima, ela cresce para baixo. O tanto que ela aparece para cima, ela também está fincada embaixo. Receba essa palavra, você é coluna. O tanto que você está crescendo para cima, Deus tem um grande alicerce em você para baixo. E este alicerce está em Efésios 2:20, que diz que nele, em Jesus Cristo, o fundamento dos apóstolos, a pedra principal de esquina rejeitada pelos homens deste mundo. Quando eu olho para a Bíblia e vejo pedra principal de esquina, quando eu vejo essa palavra esquina, eu quero entender que são duas ruas, encontro de duas ruas. Jesus Cristo é o encontro do ontem e do hoje. Jesus Cristo é o encontro do antes e depois de Cristo. Jesus Cristo é o encontro da história passada com a história presente. Jesus Cristo é um encontro do Velho Testamento com o Novo Testamento. Ele é a principal pedra de esquina, e você está edificado sobre este edifício, você está edificado sobre esta pedra. Recebe essa palavra, queridos, no teu coração, e seja um sacerdote que ande no meio. Sacerdote, queridos, eu poderia falar de muitas coisas, mas não dá tempo. Eu quero falar mais de um ponto sobre sacerdote. Ele intercede pelo povo. O quarto ponto do Pai Nosso. Vocês sabem que o Pai Nosso é uma oração modelo. Primeiro, adoração. Segundo, oração por si próprio. Terceiro, pedido de perdão de pecados. E quarto, Senhor, perdoa os meus devedores. Intercessão. Sacerdote intercede. Quanto tempo da sua vida você tira pelo outro? Quanto tempo da sua vida você tem dado ao outro? Quanto tempo da sua vida você tem feito pelo outro? É para pensar. Tem pessoas que chegam na presença de Deus em 5, 10, 15 minutos, uma hora talvez, e só pedem, pedem para si, para o eu. Pesquisas recentes, há 4 anos atrás, a Veja lançou que a palavra mais falada na boca do ser humano é eu. 80%. Eu faço, eu posso, eu aconteço, eu vou conquistar. Mas se você não ouve falar, eu vou pedir por alguém, eu vou ajudar alguém, eu vou fazer por alguém. Sacerdote intercede, sacerdote que quer interceder é se pôr no meio da brecha. Jesus Cristo, queridos, era o próprio Deus, é o próprio Deus, e veio diante de nós. E Billy Graham, então, queridos, no ano de 1960 aproximadamente, ele então faz uma grande conjectura sobre Jesus Cristo vindo no meio de nós. Ele coloca que as pessoas eram como as formiguinhas, como formiguinhas. E Jesus Cristo, para falar com as formiguinhas, tinha que se transformar como uma formiguinha. Então Jesus Cristo, ele pega e deixa toda a sua glória, como diz Filipenses 2, de 5 a 11, e ele vem e tira, e não se usurpa de deixar a sua glória, e se transforma num de nós, intercedendo por nós, se colocando no meio de nós. E então Jesus Cristo deixa por algum momento toda a sua magnitude e vem no nosso meio. Mas ele poderia, como falar conosco se a gente era formiguinha? E então ele se transforma numa formiguinha também, e como formiguinha agora ele pode se identificar conosco, porque não, ele precisava de voz, ele precisava de matéria, ele precisava de coisas palpáveis para falar com um homem palpável. E então ele se transforma numa formiguinha, e quando então ele se humilhou, Deus então o colocou com um nome muito alto, muito grande, aonde no céu, na terra e debaixo da terra todo o joelho se dobrará, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quem intercede. Deus um dia permite ser humilhado, mas um dia chegará o dia da sua exaltação. Quem é sacerdote e intercede vai ser exaltado naquele glorioso dia. Quanto sacerdote nós temos aqui nessa noite? Quanto sacerdote, receba essa palavra profética na sua vida. Interessante, queridos, que Jesus veio do Oriente. Do Oriente veio a sabedoria. Do Oriente veio o nosso Senhor Jesus. Apontava para duas coisas. Primeiro, para Deus, de onde vem a nossa confiança. Segundo, dava ao santo lugar. O santo lugar estava no templo, na posição oriental. O santo lugar é o lugar do sacerdote. Quando Jesus Cristo morre, antes, querido, dele ser colocado numa tumba, o véu se rasga de alto a baixo. Aqui era o santo lugar, atrás era o santo dos santos. Sacerdote aponta para o santo lugar e aponta para o santo dos santos. Deus não quer você no meio de roda de escarnecedores, ouvindo o conselho de ímpios, mas Deus quer que você, sacerdote, sacerdotisa, esteja no lugar certo, na hora certa, para que no momento certo ele possa abençoar a tua vida, o teu ministério e a tua casa. Aponta para o Oriente, queridos, essa coluna à direita, para o santo lugar. Deus quer que você esteja no lugar certo, na hora certa e no momento certo, para Ele poder te abençoar. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Digam amém. Vamos passar para a segunda coluna. A segunda coluna fala de Boaz. Se você abrir a Bíblia em Rute 2, 1 e 20, não dá tempo, leia depois em casa. Lá fala sobre Boaz, um homem que era um resgatador, um homem que era um grande homem de Deus. Boaz era um lavrador, era alguém que trabalhava com a terra. Boaz, ele era descendente de Belém. Coisa interessante, da mesma descendência de nosso Jesus. Aqui abre-se um parente nessa mensagem. Por toda a história, queridos, o diabo quis destruir a descendência de Jesus. Começa ali, queridos, na descendência de Abel. Jesus vem da descendência de Abel. E Satanás tentou matá-lo. Tentou os egípcios matarem o povo de Israel. Tentou também, queridos, o povo dessa terra matar os descendentes de Jesus, aqueles que seriam, melhor dizendo, os progenitores de Jesus. Há de entender que Boaz era um primo do sogro de Ruth. E uma lei, queridos, lá em Levítico 25, depois você lê em casa, falava sobre o resgate. Deus, onisciente, sabedor de todas as coisas, sabia que o povo de Israel precisaria dessa lei em dado momento. E então essa lei dizia o seguinte: que quando tivesse um descendente passando necessidades, aquele que era parente mais próximo o ajudaria na sua necessidade. Coisa tremenda, passado muitos anos, houve a necessidade de usar essa lei. Então Boaz resgata a família de Ruth, a sua sogra Noemi também, e a sua filha. E então Deus entra com grande providência ali naquele momento. Coisa interessante de entender, queridos, que se Boaz não resgatasse a Ruth, Deus talvez não pudesse cumprir o seu plano na totalidade. Talvez isso seria um pensamento humano, mas Deus sempre tem uma boa notícia para nos dar. Ainda que se levante alguém para destruir o teu ministério, ainda que se levante alguém para atrapalhar a tua vida, ainda que se levante alguém para destruir a tua empresa, viu? Você que é empresário, ainda que entra em ação os planos do diabo tentando destruir a tua família, Deus manda o resgatador, e esse resgatador é o Espírito dele. Ele entra para te ajudar, ele entra para consolar, ele entra para confortar, ele entra para te guiar, e ele entra para te ajudar em todas as questões da sua vida. Você não está sozinho, você não está sozinho, você não está sozinho. Deus está no controle da sua vida. Então, quando o povo de Israel passava pelo templo de Salomão, via uma coluna à esquerda, e essa coluna homenageava Boaz. Quando olhavam para a coluna, então lembravam: este foi o homem que resgatou Ruth, que se casou com ela, que teve Obed, e que então nasce a geração davínica, que dali vem um trono que nunca se acabará, que é o trono de Jesus. Ainda que o diabo pense que o trono de Israel está quebrado, Deus não deixa este trono quebrado, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como diz Apocalipse 19:6, ele vem com a tua coxa salpicada de sangue, dizendo: eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está no comando da história da igreja e da sua vida. Ele te resgatou para você fazer a diferença na face da terra, meu irmão. Glória a Deus por isso. Deus levanta o resgatador na sua vida. Tem pessoas que entraram aqui desanimadas, parando, achando que nada vai dar mais certo, achando que é o final da linha. Ei, a última notícia não é do Jornal da Globo, a última notícia não é do Fantástico, a última notícia não é da mídia televisiva escrita. Ei, a última notícia está em Apocalipse 22, é do Amém, é do Alfa e do Ômega, é do princípio e do fim, é do advogado dos advogados, é do médico dos médicos, é da raiz de Jessé, é da estrela de Davi. Ele tem a última palavra, e ele te sustenta e te resgata nessa noite. Os teus sonhos, os teus pensamentos, levante a tua mão por 10 segundos, e fale com ele, ele te resgata. Essa coluna não vai quebrar, não vai, porque ela está no templo de Deus, firmada com a mão poderosa de Jesus Cristo. Por que é que Deus confirmará, irmão Jorge, o meu sacerdote, o meu resgate? Primeiro, porque ele é fiel. Segundo, porque ele não pode mentir. E terceiro, porque Deus é justo. Ei, meu irmão, Deus confirmará o teu sacerdócio, porque ele é fiel. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos ou destruídos, porque elas se renovam a cada manhã. Eu levanto na segunda, ela se renova. Eu levanto na terça, ela se renova. E na quarta, e na quinta, e na sexta, e no sábado, e em todo ano ela se renova na sua vida. Aí diz no versículo 23: grande é a tua fidelidade. Fidelidade vem do mesmo radical fé, esperança e crença naquilo que não se pode tocar e nem se pode ver. Deus, querido, está sustentando essas duas colunas, sabe por quê? Porque ele é fiel na tua vida. Ainda que uma pessoa venha com uma palavra de Sambalate, de Tobias, nessa noite o Espírito de Deus te diz: creia na minha palavra, creia no meu fundamento, e eu sou fiel para te sustentar. Glória a Deus! Uia, Senhor! Deus é fiel. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Pode demorar um ano, pode demorar dois anos, pode demorar até 45 anos, como foi na vida de Caleb. Mas Deus deu a terra de Hebrom a Caleb, porque Deus, quando fala, Ele cumpre. Se Ele falou que você vai pregar, você vai pregar. Se Ele falou que você vai cantar, você vai cantar. Se Ele falou que você vai ser pastor, você vai ser pastor. Se Ele falou que Ele vai te abençoar a tua empresa, ainda que você esteja devendo, cheque devolvido na praça, eu profetizo nessa noite, se Deus falou, Ele vai cumprir na tua vida. E tome essa palavra profética. Aleluia. Assim como significa confirmação e sustentabilidade o nome Jarib ou Jaquim, Boaz significa força e firmeza. Quando Deus levanta uma coluna, Ele não levanta fraco. Viu? Deus te levantou para você ser forte e firme. Forte e firme. É cristão que ele é firme depois do culto de domingo. Existem duas palavras no grego. Uma que significa estar cheio, e outra é ser cheio. A primeira, estar cheio, é being plain. A segunda é ser cheio. Tem pessoas que ela estão cheias, mas é como o tanque do carro. Ela está cheio o tanque, aí usa a semana inteira e esvazia, e vem no culto de domingo sem cheio. Mas tem crentes que eles são de Jaribe e são Boaz. Eles são cheios na segunda, e na terça, e na quarta, e na quinta. Você chama ele para orar, ele ora. Você chama ele para pregar, ele prega. Você chama ele para lavar o banheiro da igreja, e ele vem com o coração cheio. Sabe por quê? Porque ele está confirmado. Ele está forte, ele está firme como uma coluna na mão do Altíssimo. Deus quer que você seja forte. Deus quer que você seja firme. Quantos querem ser forte? Quantos querem ser firme? Receba, receba o poder, a graça, a unção sobre o teu ministério, para que ninguém venha falar mais que você não é, porque você é abençoado, um sacerdote de Deus. Ô Jorge, por que que você é forte e ser firme? Duas coisas eu quero deixar no teu coração para encerrar essa mensagem. Primeiro, porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa rocha, aonde a gente se esconde atrás dela. Atrás de uma rocha, quem já foi na praia? Ali no Recife tem umas praias muito bonitas. E tem uma rocha muito grande segurando a água. Atrás de uma rocha tem sempre uma água. Atrás de uma rocha tem muito peixe. Atrás de uma rocha tem muita beleza. Atrás da rocha tem você. Você é bênção, você não é maldição. Você é a escolha mais linda que Deus fez, porque você é coluna do templo de Deus. E em segundo lugar, por que que nós podemos estar firmes e fortes? Porque nele nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz em Filipenses 4:13, nele, em Jesus, podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece. A Bíblia também diz em 1 Coríntios 10:12, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Muitas pessoas acham que estão de pé. Ei, você está de pé porque existe uma fortaleza te segurando, existe um fundamento, existe um suporte que é Deus te segurando. Em Deus você pode tudo, mas sem Ele não podemos nada. Se formos entender o texto ao contrário, em Deus você pode tudo, em Deus você vence, em Deus você caminha, em Deus você se alegra, e em Deus Ele cumpre as promessas dEle na sua vida. Meu amado irmão e minha amada irmã, não saia da presença dEle, se refugie, se esconde atrás dEle, e Ele vai te proteger, e vai te livrar, e vai te guardar, e vai te sustentar na face da terra. E em segundo lugar, queridos, terceiro lugar, por que que eu posso ser firme? Porque confiando em Deus, Salmo 102, verso 7, você é firme na presença do Senhor. Com a autorização do pastor, quero que se coloque de pé, igreja. Eu quero que você, que o louvor cantou aquele terceiro louvor, aquele de Jesus, que entonava Jesus como centro do louvor. Cante esse louvor e nós vamos orar. Em Deus você está firmado. Ei, olha aqui para mim, estou encerrando. Essa coluna é Jaribe ou Jaquim, significa confiança. Essa coluna significa Boaz, significa, querido, firmeza. Você é sacerdote e Deus manda um resgatador te ajudar. Vai ter irmão que vai te ajudar essa semana, viu? Palavra profética para a tua vida. vida. Vai, você que está desanimado, nessa semana vai ter um resgatador, um irmão, uma palavra, alguma coisa de Deus para estar te orientando e para estar te ajudando. Você não está sozinho na caminhada, por isso que nós somos igreja, para um ajudar o outro. Deus te levanta como uma coluna. Você que está pensando em desanimar, você que está pensando em parar o teu ministério, nessa noite o Espírito manda eu te dizer: ei, não pare o teu ministério, eu estou contigo, eu estou te forjando, eu estou te preparando, eu estou te conduzindo pelo meio do deserto. Mas espere e verás a minha glória sobre a casa de Deus, sobre a tua vida, sobre o seu ministério. Enquanto nós estivermos adorando, nós vamos fazer uma oração. E nessa oração, aqueles que são sacerdotes e que estão tristes, parados, pode tocar, meu irmão. Eu quero que você dê um passo aqui na frente. Você que está meio triste, desanimou por causa de uma situação, por causa de um problema. Olha, irmão Jorge, a minha casa não está indo bem, a minha empresa não está indo bem, o meu ministério não está indo bem. É para você essa palavra. Um segundo apelo que eu quero fazer: você que está enfermo, há pelo menos 5 enfermidades na alma, no corpo, no espírito, no sentimento, e Deus quer fazer uma obra em todas essas áreas. Dê um passo aqui na frente. Tem gente que pensa que enfermidade é só no corpo. Não, é tricotomia, é corpo, é alma e é espírito também. E eu quero fazer um terceiro apelo. Quem não é evangélico que entrou aqui nessa noite? Você não é evangélica, minha filha? Você não é evangélico? Você quer aceitar Jesus nessa noite? Quer confessá-lo diante de Deus e diante dos homens? Amém? Amém? A igreja pode dar uma salva de palma? A primeira alma se rende nessa noite. Aonde está a segunda alma que quer que Jesus faça dele? A senhora, nessa noite Jesus entra com providência na tua vida. Shuri canta lahai. Receba unção, receba graça, receba o poder sobre a tua vida. Aonde está a terceira vida para Jesus? Vem aqui, meu filho. Deus tem prova, Deus tem bênção na tua vida. Eu quero pegar na sua mão. Deus te faz uma coluna sacerdotal. Deus te faz uma casa de Deus. Deus te faz uma morada do Altíssimo. Receba unção de Deus sobre a tua vida. Aonde está a quarta alma para Jesus nessa noite? A quarta vida que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Aonde está a quarta vida? A quarta vida que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós vamos orar. Enquanto nós estivermos orando, Deus vai estar trabalhando. Deus vai estar fazendo a obra. Pastor Edivaldo, me ajuda aqui, Pastor Edivaldo. Adore ao Senhor, igreja. Aqueles que estão aí no fundo, levante a mão. É hora de batalha espiritual. É hora de conclamar a Deus o sangue. Você é sacerdote, você é resgatador. E nessa noite nós queremos abençoar essas vidas pelo poder da tua palavra, Senhor. Shuri canta la hai, Jenny canta la biantai, Tekene canta la kintur canta la hai. Deus, Deus, Deus, Deus, Deus. Grande poder e glória o Senhor está derramando aqui nessa noite. Eu vejo cura, Senhor. Eu vejo o Senhor restaurando empresas aqui, Senhor. Eu vejo o Senhor restaurando corações. Adore a Deus, meu irmão, adore. Adore ao Senhor nesse momento. E Deus vai estar fazendo milagres em nosso meio. Milagres em vidas, em curas. Nessa semana vai ter gente testemunhando que Deus fundamentou a tua casa, fundamentou a tua vida espiritual, fundamentou a tua empresa, fundamentou o teu ministério, que é o mais importante. Aleluia. Força e refúgio é o Senhor, com todo meu ser. Adore, adore, adore, adore. Adore o Cordeiro nessa noite. Ele nos fez coluna sacerdotal. Adore, adore, adore ao Senhor nessa noite. Prostrem em mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Neste momento nós vamos orar. Aonde estiver a tua enfermidade no corpo, põe a mão, por favor. Se a tua enfermidade é na alma, quero que ponha no coração e na cabeça. Se você está precisando agora de um milagre especial, Deus tem a capacidade de fazê-lo, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus do impossível. Querido Deus e amado Pai, a tua palavra foi pregada e anunciada, ó Pai. A fé vem pelo ouvir da palavra e a palavra de Deus. Querido Deus, eu quero te agradecer em primeiro lugar pelas almas que se rendem aos teus pés, que é o maior milagre que se pode ver. Nenhum homem, nenhum filósofo, nenhum médico pode mudar a mente humana, mas o teu Espírito Santo, o seu Santo Espírito, o Ruach, o pneuma de Deus, pode mudar o coração do homem. Deus, em nome de Jesus, vai libertando essas vidas, liberta os seus pecados, os seus vícios, os seus problemas, ó Pai, e liga o seu nome no livro da vida. Dá-lhes um nome novo, aquele nome que está numa pedra branca, ó Pai. Dá um nome novo para eles, uma nova identidade espiritual e um desejo de orar, de ler a Bíblia e de comungar essa fé aqui na igreja. Pai, em nome de Jesus, agora, pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Deus, em nome de Jesus, agora, Tori Kantalahai, toda obra maligna, toda obra de bruxaria, mandracaria, feitiçaria, Deus, em nome de Jesus, vai quebrando, a obra sendo quebradas aqui nessa noite, toda obra de inveja, toda obra de inveja, em nome de Jesus, vai quebrando, Senhor, toda obra, Senhor, em nome de Jesus. Pai, essa empresa que está falindo, entra com providência, entra com providência, receba um milagre, você que é empresário. Deus, essa alma que está triste, abatida, em nome de Jesus, faz dela coluna sacerdotal, faz dela coluna da tua igreja, em nome de Jesus, dá alegria, dá gozo e ânimo, e em nome de Jesus, espírito de tristeza, espírito de depressão, espírito de angústia, agora batam em retirada, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, agora, invada o corpo dessa pessoa que está enferma, cura, Senhor, a mente, cura o coração, cura as artérias, ó Pai, cura, Senhor, o fígado, o baço, o pâncreas, os ossos, os nervos, os tendões, ó Pai, cura, cura, cura, em nome de Jesus, enfermidade, pega as suas coisas agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e bata em retirada, receba a tua bênção, receba a tua cura, receba a sua bênção, pela fé em Jesus Cristo, receba a bênção. Deus, uma última oração, Senhor, abençoe as famílias. Deus, tem pessoas aqui com coração sentimental quebrado, mas nessa noite, Senhor, restaura, faz um casamento sacerdotal, faz, ó Deus, firmeza como Jaribe, faz, ó Deus, fortaleza como Boaz, em nome de Jesus, neste casamento, entra com providência, providência, providência. Deus, nós já te agradecemos pelos milagres e pelas bênçãos, em nome de Jesus. Agradeça, dê uma salva de palmas ao Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe. Ore por nós, estaremos pregando numa festa de um ano, de uma das nossas adnas que completa um ano lá em Anhanguera, e que Deus possa te abençoar e te guardar. Obrigado, pastor Edivaldo, que Deus abençoe.